guerreiro. Antes de mais nada, saúde, paz, prósperos, pois o melhor sempre está por vir. Entre medos e anseios, nunca desistir. Bateu saudade, mano, na madrugada pesou. Sem deprê, lembrei de você, mas demorou. Tamo fortão, firmão, é o que me importa, né, meu parça? E o timão, meu truta, tá levantando a taça. E você não tava aqui pra nós vibrar sem parar, com o agasalho do time, com a adrenalina no ar. 2012 foi foda, só troféu que rolou. No mesmo ano que o montão pra ti desmoronou. Preciso nem falar, se precisa pode pá. Liberdade, nego, lê, logo vai cantar. Vou tá colar aqui com nós, domingão na risada. Pondo as ideias em dia, em sintonia com a rapa. E por aí como tá, vim encurtar a distância. Tá ligado, rei, Simeone desde infância. Parceria madura no desenrolar da ideia. Tamo junto, quebrada, 016 na cena. CX a nosso espelho, nós mantemos respeito. Admiração sempre tive, ainda tenho. Abracadabra e áudio contexto somando. A quebrada te aguarda, como você tá, meu mano? Meu parceiro, tô perto, mesmo tempo tão longe. A liberdade se esconde atrás daquele monte. Meu parceiro, tô perto, mesmo tempo tão longe. Quero fazer o autorresgate, trazer dignidade, devolver a paz a meus familiares, voltar a acreditar que no fim tudo dá certo. Esquecer os traumas, relembrar os versos. Que saudade de ganhar um olhar sincero, um abraço apertado de quem eu mais quero. Já se passaram pátria, ainda se vão longos anos desenrolando. No sapatinho esse é o plano. Muito mudou aqui dentro e aí fora, mas quando eu voltar vai ser linda a história. Vou caprichar nos versos, levar um aprendizado. Mostrou você tá preso, não tá enterrado. De nada adiantou os conselhos ignorados. Só agora remoendo foi valorizado. Senti na pele a mão de Deus e a dor do pecado. Enquanto é tempo, vou reconstruir o meu espaço. Nunca nada é fácil, quando é fácil só complica. E o vento levou até o que eu não tinha. E agora não é hora de promessas pra me levantar. No meio da tempestade o melhor é se guardar. Meu parceiro, tô perto, mesmo tempo tão longe. A liberdade se esconde atrás daquele monte. Meu parceiro, tô perto, mesmo tempo tão longe. Liberdade, nego, lê. Liberdade se esconde atrás daquele monte. É só um monte de mentiras, verdades distorcidas. Vem neblina, vem fumaça, que segue ludibria. Com bens materiais, vício que rouba a paz. Mas a verdade é o vento e mostra que Deus é mais. Não tem um dia que você não é lembrado. Não, não tem um show que você não é citado. Não, não, não. Não tá sobrando um microfone no palco. Não, irmão. Fica tranquilo, seu lugar tá guardado e no aguarde. Nós também sofre sua ausência, mas o momento pede calma, frieza e paciência. Quando lembro dos rolês, pesa a minha até umas horas. Das tretas, das brisas, do jogo tá fora. Aqui também não tá suave, mas nós vai ficar no jeito. Na força, na fé, nós chega lá. Tem buchicho, tem cochicho, no mundo não tem disso. Só não perde o foco do nosso compromisso. Que não é lixo que nós diz, cê nem imagina. O bagulho é pra frente. CX na lista dos guerreiros, dos pioneiros da resistência. Pode pá, que tamo aí pela nossa persistência. De quem desistiu, de quem não conseguiu, ou simplesmente não tá com nós subiu. A bagagem que nós traz tu poucos tem. O dom que nós tem vai mais além dos olhos dos medíocres, ignorantes, míopes. Aqui representante de gente valente, humilde. Dificuldade faz parte da nossa caminhada. 99, uma morte, a primeira superada. Braços, traços ficaram pelo caminho, mas pra ser mal acompanhado é melhor caminhar sozinho. Contagem regressiva pra sua liberdade. Nós vamos puxando o bonde do lado de cada grade. Meu parceiro, tô perto, mesmo tempo tão longe. A liberdade se esconde atrás daquele monte. Meu parceiro, tô perto, mesmo tempo tão longe. A liberdade.